O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu atendeu na madrugada do último domingo, por volta de 2 horas, 2 vítimas de esfaqueamento. Possivelmente uma mútua agressão por motivos passionais, informaram os envolvidos. O primeiro a ser socorrido pela ambulância deslocada do posto São Francisco foi Luiz da Silva Viana, de 33 anos. Ele foi atendido em uma residência na rua Júlio Brecher, 731, loteamento Lagoa Dourada, região da Grande Três Lagoas. Já Jucimar Rogério Rivas, de 25 anos, foi atendido minutos mais tarde por outra ambulância deslocada do posto Vila A, no final da mesma rua, só que em via pública. Este tinha 2 facadas no abdômen. Jucimar foi considerado pelos bombeiros como o ferido mais grave e, para atendê-lo, foi solicitado o apoio do médico de plantão que o acompanhou até a casa hospitalar. Cada uma das vítimas chegou ao hospital acompanhada de uma mulher, porém nenhuma delas ou deles quis dar detalhes sobre a situação. Medicados, os 2 homens estão fora de perigo, colocados lado a lado no pronto-socorro do Hospital Municipal. A última informação daquela unidade de saúde é que o mais grave deles ainda permanece sendo Jucimar, mas, por enquanto, nenhum corre risco de morte. Policiais militares realizaram buscas pelo endereço do ocorrido, mas, como é muito comum em situações envolvendo a área de segurança pública naquele bairro, o endereço não foi localizado, pois a comunidade criada recentemente pelo poder público ainda não recebeu dados importantes, como a sua inserção no mapa oficial do município e em GPS utilizados pelos homens da segurança pública. O município também ainda não sinalizou as ruas com as placas dos referidos nomes. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.